YK661. Rádio Piratininga de São José dos Campos Limitada. 1370 kHz. Estúdios, edifício VIP Center, 18º andar, São José dos Campos. Começa agora na frequência de seu rádio. Piratininga, a dona da noite. Um programa com as coisas de nossa gente. A boa música sertaneja e os sucessos do momento. E para comunicar, aí está Navegante. Opa, que beleza, estou aqui. E você aí, ligue agora pra mim. 215224, 22h04. Eu mando sucesso, beleza, pra você. Alô, Ademar Carrilho, me grande amigo, Ademar Carrilho, lá no Vale do Sol, um abraço. Alô, dona Aida, alô, Ricardo, alô, Ronaldo, um abração pra vocês. Alô, meu amigo Romancini, Romancini está me ouvindo agora. Alô, meu amiguinho Ayrton, ô Ayrton, que saudade de você, menino. E por falar em saudade, alô, Marcela, do Jardim Paulista. O que aconteceu, minha filha? Alô, Marcela, já estou com saudade de você, menina. Alô, Mícia, alô, Cássia, alô, Joandre. Alô, meu mano velho João Lorde, alô, Tomás, alô, Duarte, que está de folga hoje também. Alô, Moto, um abraço. Vem aí, industrial e fazendeiro. Corrida do Ouro. Matam pelo ouro, morrem pelo ouro. Ninguém leva o ouro dentro do caixão. Na rivalidade entre os grandes homens, quando um é grande e outro quer ser mais, só existe grandes em cima da terra. Embaixo da terra são todos iguais. Se o homem pensasse qual é o futuro, não teria orgulho e nem porque Jesus Cristo é o rei do mundo e nasceu no fundo de uma estrebaria. Domina a terra, nada se perfeita ao poder de Deus. Entre os reis da terra, um é mais que o outro, por maior que seja, nobre ou soberano. Eu poder imenso diante de Deus, é um pingo d'água diante do oceano. Se o homem pensasse qual é o futuro, não teria orgulho e nem soberbia, porque Jesus Cristo é o rei do mundo e nasceu no fundo de uma estrebaria. Ei, navegante amigo! Oba! Estou aqui. Estou falando lá com meu mano velho, velho. Alô, velho! Alô, velho! Alô, Lúcio Sheik Romildo! Alô, Batista, o Neves, o Birubiru, é o Regis, o Cristiano também. Um abraço para vocês aí na Panificadora Jardim. Um abração para vocês. 22h09 agora. Eu mando para vocês esta beleza de música. Gino e Geno. É, Gino e Geno, as margens do São Francisco. Pequena, esperei a chuva chegar. Mas caiu, desceu as águas do rio, e a enchente impediu, eu não pude atravessar. As margens do São Francisco, é perto da casa dela, aí então eu e ela, tivemos tempo de amar. Deixa São Pedro as águas rolar. Bem juntinho da morena, vendo a chuva que caía, fiquei por lá 15 dias, vivendo doces momentos. Quanto mais água chegava, mas meu amor adorava, com o pai dela eu marcava o dia do casamento. Enquanto a enchente passava, muito caía eu ganhava, e ainda mais aumentava nosso relacionamento. Ai, São Francisco, vindo sofrimento. Oba, eu falo agora de Dimalto Escape Car. Dimalto Escape Car já está de portas abertas na rua Paraibuna 540. Grande promoção de inauguração. Escapamento Volkswagen colocado original, veja bem, 4.800. Da Kombi é 6.400. Da Brasília, 8.980. Silencioso do Passat é 6.250. Do Chevette, 5.400. E tem mais. Baterias de primeira linha com garantias de fábrica e a preço de custo. E você, meu amiguinho profissional do volante, motorista de táxi, na Dimalto Escape Car, você tem um desconto especial. Dimalto Escape Car, Rua Paraibuna, 540, com o telefone 212433. Ei, escuta esta. Não é a música. Escuta só, Kidson. É comércio, instalação de toca-fitas, rádios, alto-falantes e amplificadores para autos. Kidson, Rua Paraibuna, 488, São José dos Campos. Telefone 234322. Oba! Estou aqui. Agora 22 horas e 12 minutos. Beleza, meu filho? É, vamos ficar juntos até as 22h30, se Deus quiser. Eu tô falando com o pessoal lá da Panificadora Jardim. Alô, meu mano velho, um abraço. Alô, Genildo, um abração também. Alô, Nice. Alô, Cássia. Alô, João André. Alô, Catarina e sua família que está me ouvindo agora. Alô, Mário, lá em Jacareí. Mário, um abraço, muito obrigado pela audiência aí em Jacareí. Alô, Lourdinha, alô, Tudinha, na cidade de Jardim também. Maria Aparecida Maia, que é sogra do meu amigo Paulinho Braiano. Pra vocês todos verem essa beleza de mim. Mulher de Escorpião. Mato Grosso e Matias. Rolo no colchão por falta de amor. Sinto que meu corpo vai pegando fogo. Até pareço bobo de tanta aflição. Então eu decido, levanto e saio. Se não eu desmaio, louco de tensão. Vou atrás de alguém para ficar comigo. Mas foi exigente nesse meu signo. Só me satisfaz, mulher de escorpião. Eu quero de qualquer maneira uma mulher de escorpião. Preciso acalmar a chama que tanto inflama o meu coração. Preciso ter de qualquer jeito uma mulher de escorpião. Somente mulher sem pudor faz comigo amor com maior compreensão. Somente mulher sem pudor faz comigo amor com maior compreensão. solidão. Rolo no colchão por falta de amor. Sinto que meu corpo vai pegando fogo. Até pareço bobo de tanta aflição. Então eu decido, levanto e saio. Se não eu desmaio, louco de tensão. Vou atrás de alguém para ficar comigo. Mas sou exigente nesse meu signo. Só me satisfaz mulher de escorpião. Eu quero de qualquer maneira uma mulher de escorpião. Preciso acalmar a chama que tanto inflama o meu coração. Preciso ter de qualquer jeito uma mulher de escorpião. Somente mulher sem pudor faz comigo amor com maior compreensão. Somente mulher sem pudor faz comigo amor com maior compreensão. De 2 horas e 16 minutos agora. Tony Veículos compra, vende, troca e financia. Dois endereços para você fazer grandes negócios. Rua Dozano Ricardo 334. E o telefone é 215117. E a WM Veículos, Rua Madre Tereza 489. Com os telefones 211574. É 214467. Lá na Tony Veículos, você fala com o Tony. E na WM Veículos, é com meu amigão Joaquim Maia. Tony Veículos, dois endereços para você fazer grandes negócios. São José Eletrodiesel. Bombas e bicos injetores de qualquer tipo, marca. Alô, meus amigos fazendeiros. Motores agrícolas e tratores. Leve lá na São José Eletrodiesel. Parte elétrica em geral, assistência técnica e conserto. O serviço é autorizado Bosch. E aí você, meu amigo, meu irmãozinho, profissional do volante, meu amigo caminhoneiro, se seu carga pesada estiver fumaceando, é a bomba que está desregulada. Na certa, há prejuízo no frete, meu filho. Leve lá na São José Eletrodiesel, que a meninada lá dá um jeito no seu carga pesada. Avenida Marginal 8382. Os telefones é 212578 e 227200, em frente à Dutra, São José Eletrodiesel. Ei, navegante amigo. Aí, Toninho Sorriso, que beleza, meu filho. Agora 22 horas e 18 minutos. Alô, Mário Jacareí, um abraço pra você. Alô, a Marta. A Marta, nós escrevemos uma cartinha muito bonita e nós oferecemos para o Walter, para o Carlinho e para o Toninho. Alô, Crave Rosa Branca. Para vocês todos vêm aí que eu mando também lá para o Jardim Satélite. Alô, Lourdes, para você. Aguenta, seu Fazer. Os apaixonados do Brasil, Vanderlei, Zé Batista e Darlon. Cheguei em casa de pouco, briguei com minha mulher. Ela me deixou sem janta, sem almoço e sem café. Já faz mais de uma semana que comigo ela não fala. Faz tempo que estou dormindo no sofá velho da sala. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Se não fosse você, minha cama era o terreiro. Quando eu tomo umas e outras, lá em casa a boca esquenta. A mulher fica nervosa e brava de mente imensa. Me chama de trem à toa, vagabundo e beberrão. E o sofá velho da sala é que aguenta corrojão. Ai, sofá velho. não fosse você, minha cama era o terreiro. Minha mulher é ciumenta e detesta bebedeira. Quando fica empesada, dá mal até em goteira. Se ela fica emburrada, pega tudo e arrebenta. Tranca a porta do quarto e o sofá velho que aguenta. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Se não fosse você, minha cama era o terreiro. Varejão de carne Dois Irmãos, lá no Jardim Paulista, estão a beleza, meu Deus do céu. Além de vender carnes e frangos pelo melhor preço da praça, lá você encontra também salsicha, mortadela, 960 cruzeiros do quilo. A linguiça Cambuí, a linguiça Cambuí apenas 700 cruzeiros do quilo. Então dou uma luzinha para os meus amigos dos bares, das lanchonetes, rapaziada aí, as donas de casa, que está fazendo economia agora. Vai lá no Varejão de Carne Dois Irmãos. Veja só, salsicha e mortadela, 960 cruzeiros do quilo, é uma loucura. A linguiça Cambuí a 700 é uma beleza. Isso é lá no Varejão de Carne Dois Irmãos. Avenida Pedro Alves Cabral, 850, com o telefone 227344. Eles entregam a domicílio também, lá no Jardim Paulista. Depósito Praiano. Depósito Praiano, meu amigo engenheiro, construtor, você que está pensando em construir ou reformar sua casa. Dá uma chegadinha no Depósito Praiano, porque só na sua visita você já ganha um brinde. E no Depósito Praiano, o tijolo comum custa 14 mil milheiro. E o cimento, veja bem que preço do cimento. O cimento apenas 3.100. Depósito Praiano, fale com meu amigo Paulinho, ou então com Dona Beatriz, ali na Rua Paraibuna, 216. E o telefone é 218316, Depósito Praiano. Alô, pessoal de Jacareí, alô, Santa Branca, alô, Santa Isabel, Guararema. E o pessoal de todo o nosso vale, vocês estão convidados a todos os sábados e domingos, lá em Jacareí Grande, Forró do Rocheirinho. Sábado a partir das 22 horas e aos domingos a partir das 20 horas. A animação do famoso Conjunto Estrela d'Alva. Todos os sábados e domingos em Jacareí, Forró do Rocheirinho. Fala aí, meu filho. Nós estamos já na reta final. Daqui a pouquinho vem aí a voz da libertação. Hoje na voz do presbítero João José da Silva. Daqui a pouquinho. Eu mando um alôzinho lá pro meu amigo Sebastião Barbeiro, que está me ouvindo agora. Alô, Terezinha. Terezinha no Jardim Paulista. Alô, pessoal do Vale do Sol aí. Alô, Aparecido. Aparecido oferece para a Celeste, para o Claudemir, e para o Márcio também. Alô, Celeste, alô, Claudemir, alô, Mário, Márcio. E alô, Aparecido, um abraço, muito obrigado pela audiência, meu filho. Alô, meu mano velho, velho, alô, Lúcio Sheik. Alô, Romildo, Batista, Neves, o Genildo, o Birubiru, o Regis e o Cristiano aí na Panificadora Jardim. O Jardim Satélite, um abraço pra vocês, vem aí o trio Parada Dura. Não é quando cai a chuva, meu filho. Na voz da belíssima, da simpatia, da Nalva Guiar. Quando cai a chuva, lembro meu bem que me abandonou. Partiu para bem distante, em meus braços não mais voltou. Quando cai a chuva, molhando as flores do meu jardim, lembro do meu benzinho, que hoje vive longe de mim. Quando cai a chuva, de mim. Quando cai a chuva, aumenta mais meu desfavor. Pena, tá na hora, né, meu filho? Vamos embora então, vamos? Ô, minha gente, muito obrigado a vocês que me ajudaram a produzir esse programa. Eu tenho uma esperança muito grande de que amanhã, se Deus quiser, eu possa contar com vocês novamente. Mas continue aqui porque vem aí a voz da libertação, na voz do presbítero João José da Silva. Eu vou embora e volto amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite a todos e até lá. Thank you.